grau. Direto ao ponto, vagabundagem de mil grau, meu fruto. Sem me atrasar jamais, sem me perder, tá ligado? É assim, ó. Viver vendido, vendado, privê, perdido, zoado. Sou diferente, é quente e vou bem trabalhado. Dou refil no alcatrão, sigo um perfil padrão. Sonha tipo em fio, a liberdade é meu patrão. Ouço óculos, blocos, poucos porcos pra embaçar. Cala bolso em loco, resistir, aí no óculos vão arrastar. Cala meu bolso que já nasceu mudo e tudo é osso. O fosso não é veludo, contudo meu estudo é escudo. Pensa, é conteúdo e pra quem espera palavrão. Educação vai ser sempre uma ofensa. Droga pilex sem black, se joga cheque. Moleque, vira fabricar, te fazer moleque. Eu falo pra você, colega, eu não sou bruto, eu só vou direto ao ponto, direto ao ponto, direto ao ponto. E já falaram que eu era prega, eu nem fiquei puto. Mas quem falou dormiu no ponto, dormiu no ponto. E quem falou agora nega, eu nem discuto, nem dou desconto, nem dou desconto, nem dou desconto. Ah, o rap tá em alta, tem umas grupo e umas droga. Cantou pra nós. Novinha da linha, segundo filho com 16. Tinha quem vinha dizer faz diferente na sua vez. Não tô me crescendo e sendo arrogante, nem melhor nem pior, a gente é semelhante. A ciência, a vivência que tem sentenciado de quebrada ser referência sem ser reverenciado. Bunda mole se ataca, cata pseudo revolução. Vou desacatar, matar a feudo evolução. E sem ostentação, os que tenta não são. Tenta ação, pra ceder à tentação eu não, direto ao ponto eu afronto. E não tô de embalo, meu cigarro não é mais importante do que eu falo. E o que tem na linha ira, ele está na minha mira. Nem quadros, coxinha, tira. Vira, revira, tira. E quem não tá na linha vira, defuntas, novinha, pira. No assunto que rola junta fumaça na minha vila. Na mochila um bloco de rima, não maconha, me assina. Não me envergonha, chama as mina, traz tequila. E na tranquila eu não sou pimpi. Tô na fila do cat, buscando empregas, biscate. Que quer sossego e arte, critica. Porque o beat não deu pra mexer o rabo. Titica hoje o que mexeu com a sua mente, faça estrago, né? Tica, se identifica a qualidade do estrangeiro. Quer fica, quica, mas a prioridade é o dinheiro. Eu falo pra você, colega, eu não sou bruto. Só vou direto ao ponto, direto ao ponto. E já falaram que eu era prega, eu nem fiquei puto. Mas quem falou dormiu no ponto, dormiu no ponto. E quem falou agora nega, eu nem discuto. Nem dou desconto, nem dou desconto. Porque o jogo vira, o fogo queima. Sai ziquezira, os loucos reina. Vivendo com a vivência, vivência com a diferença. Com a sede de achar a paz, vivência com a diferença. E não de redes sociais, porque nem social eu sou. Sou do tipo meio calado, mestre instrumental é sou. Posso ser associado pra fazer minha ciência com a ciência da real. Pro cê é complicado, pra nós já é normal. Poucos gritam de aleluia, muitos gritam de dores. A fé quase na cucuia, poucos prezam seus valores. E não é bolsa de valores, se fosse era só maldade. Metia a cena do louco e dava pra comunidade. Eu só tirava o meu, nunca eu vou mentir pro seis. Aquele pra ficar tranquilo, sempre errei no fim do mês. E aos observadores, que se foda, fica pampa. Eu observo as flores, seis bisóia, é nós que trampa, tio. Trampa, vai me dizer que rap é seu trabalho. Só foco cê me dizer que dá dinheiro. Tio, não viaja não, mano. Alguém precisa dar dinheiro pra ser trabalho, cara. Presta atenção, mano.